Alto Comando da Alemanha Oriental. A segurança foi reforçada em todo o país. Todas as fronteiras estão em regime de alerta total. Os vistos de saída foram suspensos por toda esta semana. Em adição a isto, recebemos a certeza dos nossos agentes secretos no Ocidente de que nossas ações têm passado completamente despercebidas. Todos os passes militares foram cancelados. Agente inglês escapou do Expresso de Berlim às 11 horas. Em torno do Dr. Flemon. E finalmente, todos os sistemas estão em alerta, esperando o ataque. Encontre-o e mate-o. Como o senhor ordenou, General Strike. Muito bem, von Horst. No domingo, toda a frota de submarinos da segurança americana estará aqui para as suas manobras e completamente vulneráveis. E, Major Kumpler, quais os progressos do nosso plano de festivais? O programa para o Festival Cultural está completo agora, meu general. E o senhor vai ficar satisfeito quando souber que o seu pedido pessoal aos soviéticos... Bem, eles concordaram em enviar seu célebre tenor, Vladimir Biletnikov. Muito bem, meu major. Então está tudo saindo de acordo com o combinado. Bem, não exatamente, meu general. O americano Leonard Bernstein, infelizmente, teve que cancelar. Mas eles estão mandando outro artista no lugar dele. Na verdade, acabamos de receber uma cópia do seu último trabalho. Seu nome é Nick Rivers. Eu tenho certeza de que será bastante adequado, desde que toda a atenção do mundo esteja firmemente fixada no nosso festival. Ninguém descobrirá o que está para acontecer. E mais uma vez, a Alemanha se tornará unida sob um governo apenas, o nosso. Depois desse domingo, ninguém poderá nos deter. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Jurassic Cast no ar, meus caros internéticos. Voltamos com mais um episódio épico. Este que vos fala, meu nome é Verão de Zumba. Mas eu vou botar vírgula na hora de falar. Hoje eu vou falar igual com os caras lá da Rádio AM. E é gol do Miote. Está comigo aqui também o Delacroix. Delacroix nada. Acho que você me confundiu. Meu nome é Mel Turmê. Tá comigo aqui também ele, o mousse de chocolate. Cara, esse filme é tão foda que tem Graham of Tark e Alfred no mesmo filme. Ah, sim, o Alfred do Batman? Que continua velho, né? Ele nasceu velho, cara. Ah, o Alfred velho, o Alfred do filme do Mamilo. Ah, nasceu verdade. Nasceu velho, é verdade. Coitado do Alfred, né, velho? E está também a coisa mais fofinha da internet, a baguete. Ixi, deu pala. Isso quer dizer o quê? Que eu sou dura e os franceses me guardam no bolso? É isso? Te botam no sovaco. Sou a baguete. E na Alemanha Oriental, você caga na estátua de pombo. É verdade, né, cara? É muita loucura, né? É, o bom foi a maneira mó brau dela falar. Fica tentando me lembrar. Você caga na estátua de pombo. Olha só, internéticos, hoje nós vamos falar de Top Secret. Esse que, pra gente aqui, é uma das maiores comédias que já foram feitas em toda a história do cinema. Então hoje nós vamos dar aquela destrinchada absurda como a gente sempre dá. Então você não vai acabar de escutar esse negócio agora, você não vai parar de escutar esse negócio agora, você vai continuar enquanto o Jaiminho tá falando, porque a gente volta depois e eu não tô conseguindo formular as frases direito. Sobe o Nick Rivers. Can't you see? Do you wanna come along with me? Skeet surfing, can't you see? Do you wanna come along with me? mundo. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Voltamos com mais agora do negócio aqui. Os recados do Jaime! Action Live, miote! Estamos gravando ao vivo na Livraria Cultura! Cara, as cinco pessoas se superaram. Olha só, estamos aqui gravando os recados diretamente na Livraria Cultura. Não é sacanagem, estamos gravando mesmo, os recados. Isso é verdade. Para anunciar as novas coisas que o Jurassic Cast vai vender. Vocês, inclusive, que estão aqui, vão ficar sabendo de antemão, porque ninguém sabe. É, olha aí, maneiro, foda pra caramba. As camisas vocês já sabem que estão vendendo na loja lá, nossa parceira, Fission Corporation. Na onde? Na Fission? Na Fission Corporation. Na Fission Corporation. Isso, loja fissioncorporation.com.br, você entra lá e compra as camisetas. Temos que camisetas, meu? A mais nova é a do Doctor Who. Doctor Who, alguém já comprou? Vocês não viram a estampa da Doctor Who? Saiu hoje, saiu do forno hoje. Tá absurdo. Vou comprar, vou comprar. Cara, tá absurdo. Tá absurda a camiseta. É, que mais? Que outra camiseta temos? Temos DeLorean, não é Belina. DeLorean, não é Belina. Temos aqui a do... Dino? Do Dino. Do Dino. E o bicho lá do... né? Do... do Stallone lá do como é do Schwarzenegger, aquele Open Your Mind, como é que é o nome dele? Como é que é o 4? É o 4, olha, o 4 tá aqui, ó. Sim, deixa eu ver qual que mais tem. Tem a logo do Jurassic Cast mesmo, aquela vermelhinha, preta, bacana pra caramba. Stallion, o pessoal ajudando, Save Ferris. Save Ferris. Então, gente, tem que entrar lá, tem que comprar ali, a gente ganha um dinheirinho pra gente poder manter o site. Isso. Pra gente poder manter nossas esposas, nossa casa, nossa vida. Tá longe, mas ainda é dia. Se todo mundo comprar, vai ser mais rápido. Então, ajuda nós. É, isso. E agora vocês vão poder ajudar a gente de outra forma. Que forma, Calaveira? Não sei como. Canecas do Jurassic Cast! Yeah! É, e olha, sacanagem não. Cara, na boa, eu que me perdoe os nossos amigos, parceiros dos outros podcasts, mas são as estampas mais fodas que a Magic Box já fez até agora. É verdade. Nossa parceira não loja.themagicbox.com.br. Vocês vão acessar lá, vão encontrar as novas canecas do Jurassic Cast. Tem caneca da logo do Jurassic Cast, né? Tem a logo caneca animada, a logo da logo animada com nós três lá, pagando de celebrity. Tem Rock Balboa. Tem duas canecas do Rock Balboa. Lindas, cara, lindas, lindas. Temos caneca do Thundercats. Do que Thundercats, que mas é o, não é Thundercats. É o Jurassic Cats. Com marca própria. Cara, tá muito legal. Tá muito as incrível, estampas cara. Foram feitas pelo Ed. Temos uma caneca dos Caça-Fantasma. Quem você vai chamar? O Ed Palhares, se alguém aqui não conhece, ele é ilustrador da Magic Box. Ele, inclusive, é proprietário da Magic Box. E ele também faz ilustração pra Cidade Game. Ele é um ilustrador de mão cheia. Ele é muito bom. Cara, as canecas estão incríveis, não é sacanagem não. Estão incríveis, cara. Eu tô doido pra ter as minhas. Eu tô só esperando. E o viado do Vivaco mandou foto fazendo assim, ó, com as canecas assim. Sério? Sério. Mas meu celular e a bateria eu vou poder mostrar. Porque se ele é viado ou não, você acha estranho. Pois é, ele é viado. Falei mesmo, Vivaco. Antes de nós começarmos a gravar isso aqui, eu fiz uma sketch e perguntei. Eu abri mesmo pra todo mundo. As 20 mil pessoas que estão aqui perguntaram. Eu falei assim: quem da podosfera que vocês querem saber que é gay? Me perguntaram: o Vivaco é gay? É verdade, pessoal? É! E você respondeu o quê? Que sim! Claro! É, ele não me falou pra mentir. Pois é, pessoal, então lá na Magic Box. As novas canecas do Jurassic Cast. As novas não, né? Porque as únicas, porque até agora não tem mais nenhuma. Então... Não, mas estão incríveis, cara. Cara, estão ótimas. Vocês têm que entrar lá e comprar loja.themagicbox.com.br. As melhores canecas da internet. Vem bem embalada mesmo, é bem arrumadinha. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. A Magic Box tá de parabéns. Show de bola, salva pra Magic Box! Eu estou me sentindo num programa de auditório. Programa do show. Space Gundam! Uou! E a última coisa que temos aí, Calaveira? Novas atrações, a gente já falou aqui de uma delas, né? Que é a cozinha do Tiaca, lá na cozinha do Tiaca. Como é que é o nome dessa porra? Eu sempre esqueço. Gente, não é brincadeira. Eu sempre esqueço o nome das atrações do Jurassic. A gente, outro dia saiu, né? Aí eu fui, eu anunciei o Elo Perdido, mas na verdade era o Jurassic, né? É, você não sabe de nada. Eu, eu sou meio bêbado. Eu nunca sei o que a gente tá gravando. Então é a cozinha do Tiaca, é isso mesmo, Bruno? É isso mesmo. Cozinha do Tiaca com o Bruno Coruja, que tá aqui do nosso lado. Ele grava, edita e cozinha. Cara, a melhor parceria que a gente já fez, velho. Eu vou, como e o trabalho todo é dele. Exatamente. Não, mas o que eu acho legal da cozinha do Tiaca é que qual é a ideia? A ideia é a gente trazer, sempre que traz um programa sobre algum filme do nosso coração, ou não, né? Nem sempre. É, a gente tenta, né? É, a ideia é trazer um prato que seja inspirado no filme. Isso. O primeiro atração que teve há duas semanas atrás foi o Homem de Ferro. Homem de Ferro com o cheeseburger de ferro. Porque o Tony Stark, o que, que ele pediu pra Pepper Potts quando ele saiu lá da caverna? Pepper Potts, eu quero uma. O quê? E na verdade quer dizer outra coisa, mas ele falou o cheeseburger. Isso. A gente finge que é o cheeseburger porque não tinha como boçar uma pepeca na casa do Bruno, que a mãe dele não ia gostar. E a irmã dele tá fora. Mentira, gente, eu tô brincando, pelo amor de Deus. Então, nessa semana que a gente tá estreando esse programa, que a gente não vai falar qual é o filme. Eu vou falar. Se alguém adivinhar aqui agora, do que. Eu vou falar o nome do prato. Se alguém adivinhar de que filme ele se refere, a gente. Ah, não fala e dá ok, eu fala duvido, que o tema é esse mesmo. Duvido que alguém vai acertar. Mousse de chocolate. Ninguém? Ninguém. 5, 4, 3, 2, 1. É, segunda-feira eles vão ficar. Aí agora tá explicado por que o Jurassic não vai pra frente. É verdade. A qualidade dos nossos ouvintes. É. Ninguém sabe. A gente já falou isso tantas vezes. Não falou tantas vezes. Falou sim! Vai pra trás. Bom, azar de você, ninguém acertou, não vou ficar sabendo qual é o tema do programa. Enfim, não, essa semana é a mousse de chocolate incrível. Mousse fantástica. Com um, né, cara, que você fez, né? Com o Jack Daniels. Com o Jack Daniels, cara, uma receita fabulosa. Eu fiquei só extasiado e ao mesmo tempo, tá, bêbado. Ele não é maior de idade, eu deixei esclarecido que é pra usar essência de baunilha. O menininho que tava aqui Vanilla. Na frente vai ser o primeiro a usar a essência de baunilha. Outra atração que a gente tem é o nosso querido. Tá na hora do Tiaca, né, cara? Sim, a gente inclusive. Tá na hora do Tiaca, deu uma pausa, que o Miotti tava com preguiça de editar. Ah, é? Mas agora a gente. O Miotti ele não editou porque ele estava se aventurando nas ruas de São Paulo. Isso. Rua Augusta. Direto na Frecaneca. Falando. Direto da Frecaneca. Quem conhece São Paulo sabe o que eu estou falando. Conique, tipo isso. E aí, Miotti, como é que foi a sua experiência? Você também tava lá. Eu não, eu tava no Embi. Mas você foi lá direto, vambora. Que isso, cara? Me respeite. Então, o nosso Tá Na Hora do Tiaca continua, tá? E vai ao ar quando, Miotti? Quando tiver vídeo. Não. Ele não vai ser assim toda semana. É quando tiver alguma coisa. Por exemplo, esse aqui. Tem esse aqui, bota o vídeo lá. Isso. É, Tá Na Hora do Tiaca, ele falou tipo assim, cara, a gente tem um vídeo, onde a gente põe? Põe Tá Na Hora do Tiaca. Isso, exatamente. Assim. Não vai ter cara de vlog, entendeu? Não vai ser. Periodicidade também. Não tem periodicidade. Não vai ter periodicidade, cara de vlog bem produzido, vai ser o dele. Na Hora do Tiaca. Na cozinha do Tiaca, vai ser bacana. E a gente já tá com uma costela gravada. Tá isso aí, recado da. Pera aí, cara. Calma, falta o último. Tem a minha atração de vídeo agora, rapaz. O que me importa? Essas atrações. Mas é o seu, se você não quer mais gravar vídeo, eu tô gravando agora um que vai se chamar Brunão Indica, onde eu vou falar de alguma coisa que eu gosto da minha coleção particular. Algum produto, sei lá, CD, DVD, Blu-ray, quadrinho, livro, etc. Enfim. É onde eu vou pegar e falar, olha, isso aqui é legal, você deve conhecer por causa disso. E pronto. Um vídeo rápido de no máximo 2 minutos, 3 minutos, uma coisa para não ocupar o seu tempo, entendeu? Você vai assistir ali na hora do intervalo do trabalho e vai... É isso. É legal que você tá falando, pessoal, que deu sono. Deu sono. É tão legal o negócio. Não, o negócio é tão bom que a galera tá assim. Eu vou defender. Defende. A coleção do Brunão tem umas coisas invejáveis e as dicas que ele gravou. Então é invejinha do Brunão, não é invejinha do Brunão. Não, é sério. As coisas que ele indicou. Eu vou falar, sabe o que vale a pena você ver, vocês assistirem? Porque a vinheta que o Thiago Belas fez ficou muito maneira. É verdade. Mas assistam lá, vai estar no mesmo canal. Não, vai estar no mesmo canal, se você já assina, já se inscreve. É super original, ele vai falar das coisas que ele gosta, ninguém faz isso. Minha mãe vai gostar. Sua mãe não vê YouTube? Ah, eu mando pra ela, ela vê. Sua mãe vê X-Video que eu sei. É isso aí, meus caros internéticos, recado dado, recado cumprido. Quero agradecer a todos vocês, essas 20 mil pessoas que estão aqui no Auditório da Cultura. Olha só, invejem todos vocês. E vamos voltar agora para o programa, que eu não posso falar qual é, porque senão eles vão saber qual é. E eles não mereceram saber qual é. Isso. É segredo. Até a próxima. Secret, vai lá, Miotti, qual é o nome dessa porra? Top Secret? Pô, precisa não. Não, não, é porque você vai falar errado, vai. Top Secret, eu estudei pra esse. Tá certo, Brunão? Tá perfeito, Miotti tá com a pronúncia irretocável. Quem sou eu pra corrigir o Miotti? Tem que treinar, pô. Top Secret, 1984, do Trio Zaz. Trio Zaz, né, Miotti? Por que chama Trio Zaz, hein? Porque é Zucker, Zucker e Abrams. Jerry Zucker, David Zucker e Jim Abrams. São produtores e diretores do filme, na verdade, né? E escritores do roteiro. E esses caras já fizeram o que mais, Miotti? Vamos lá. Aperto e o Exploto Sumiu. Um deles fez o Ghost. O Corre que a Polícia Vem Aí é deles também? Eu acho que é só do Abrams, se eu não me engano. Só do Abrams? Não, se não foi o trio todo que fez, não. Mas eles faziam aquela série do Corre que a Polícia Vem Aí, a Esquadrão de Polícia. Ah, Polícia Squad. Os três juntos só fizeram mesmo Aperto e o Exploto Sumiu e o Top Secret. Top Gang, o Corre que a Polícia Vem Aí, foi separado. A gente já falou isso no nosso primeiro programa, mas eu vou voltar de novo a falar. Nos créditos do Aperte um Cintos, a gente fica sabendo por que, que esses caras eram tão bons pra fazer esses filmes pastelão. Porque eles não levavam a sério essa porra, mas de jeito nenhum. Eles nos comentários, você lembra do meu negócio? Nos comentários do DVD, eles debochavam do filme. É muito engraçado. Por isso que ficava tão engraçado, cara. Eles faziam sem pretensão nenhuma. É o que eu acho legal da assinatura desses caras, assim, você nota que o filme é de algum desses três, mesmo que eles estejam sozinhos depois e tal, você nota que esses três estão envolvidos quando na frente tá um papo whatever e atrás tá acontecendo uma coisa mais engraçada ou nonsense do mundo. A gente já falou disso lá no Aperto Cintos Piloto Sumiu e nesse filme do Top Secret, por exemplo, vou citar um caso aqui. Tá o Nick Rivers e a mocinha estão andando numa praça lá na Alemanha, que é o que a Yasmin comentou aí, e ao invés de ter uma estátua de uma pessoa famosa na praça, sei lá, um cara em cima de um cavalo, qualquer coisa assim, tem uma estátua gigante de um pombo. E três sujeitos cagando em cima dela, né? Que chegam voando. Isso, que diabo é aquilo, né? Uma estátua de um pombo, aí daqui a pouco vem três caras voando. Gente, eles estão de terno e gravata. Eles pousam em cima do pombo, cagam em cima do pombo, vão embora e a estátua do pombo também caga. É? É tudo justificável pelo fato de ser a Alemanha Oriental. Essas coisas acontecem. Isso, é verdade. Val Kilmer é o Nick Rivers, que é uma espécie de Elvis Presley, lá da época da Segunda Guerra Mundial. Que, na verdade, é o que aconteceu mesmo. O Elvis Presley, ele participou, ele foi pra guerra, inclusive. Foi mesmo? Foi, mas fazia trabalho administrativo. Mas foi, ele foi. Ele não, sabe? Não. Peraí. O Elvis Presley, ele foi pra cima, lá na Alemanha, foi convocado. Ficou um tempo lá, não foi pro fronte de guerra nem nada. Ficou descascando batata, essas porra que o exército faz, né? É, trabalho administrativo. Mas ele foi um grande jogada de marketing do exército pra convocar pessoas, porque era como se, sei lá, o Pelé no seu auge fosse alistar pro exército, entendeu? No caso do Brasil, assim, ia arrebanhar um monte de gente. E nos Estados Unidos era o Elvis Presley, e ele ajudou a levar um monte de gente pro exército e tudo. Inclusive foi nessa época que ele foi pra guerra na Alemanha, que ele conheceu a Priscilla Presley, que depois veio a ser a esposa dele. Enfim, o Nick Rivers é o Elvis brasileiro. É o Elvis brasileiro que foi pra pra Alemanha, né? E ele meio que faz um serviço de espionagem pra resistência francesa. Melhor resistência francesa ever. De todos os tempos. Não, eu agora faço questão de falar o nome desses personagens. É o Duquoi, Deja Vu, Mousse de Chocolate. Tem o Escargot, que são os que desaparecem no começo, né? Eles aparecem lá. O Escargot, o Soufflé. Qual é o nome daquele que sempre vem sangrando? Não sei quem! Aí todo mundo fica, ai, eu trouxe uma carta pra não sei o quê. Ele é muito engraçado aquele, né? É o Latrine, Latrine. Latrine, assim, né? Latrine, velho, latrina, cara. Muito bom. Não, aí é desse jeito. O filme, o internet, a gente não tá de sacanagem, o filme é caótico desse jeito. O Nick Rivers vai pra Alemanha Oriental pra fazer um show, pra tentar apaziguar as coisas lá na guerra, e ele meio que fica preso na Alemanha Oriental, os alemães não deixam ele sair de lá, obviamente, e ele é resgatado de um grupo pequeno da resistência francesa, que o pai dela, que é um cientista, está trabalhando forçado pros nazistas. É doido desse jeito. É, muito louco. Não, mas não precisa ter sentido, cara. O filme não precisa ter sentido. Não, eu tô explicando justamente que não tem sentido nem. Isso, pois é. Mas a ideia é que não tenha mesmo. Aí é uma sucessão de loucura, uma atrás da outra. Ah, demais, cara. O filme já começa louco, né, velho? Ele tem uma liberdade de pensamento absurda, né? Vamos fazer essa cena. Beleza, essa cena lembra o quê? Lembra o Pac-Man. Vamos botar um avião correndo do Pac-Man? Não, o que eu acho legal é que o filme começa, já tem o Omar Sharif trocando tapa com um nazista, né, velho? Não, e a ponte arrebentando e ele olhando, assim. Isso, o cara, o nazista é tão bruto, velho, que eles estão em cima do trem brigando, e aí o nazista fica em pé, e aí o Omar Sharif acha que se deu bem, que o cara vai se arrebentar na ponte. Não, o cara quebra a ponte, né, velho? Porque na Alemanha Oriental você quebra a ponte. Você tá confundindo com a Rússia, filha, você tá confundindo a piada. Não, mas vai funcionar pra esse filme, porque esse filme é todo assim. Tá confundido o meme. Na Rússia você não quebra a ponte, é a ponte que quebra em você. Pois é, mas presta pra esse filme, do mesmo jeito. Aí aparece outra cena, um papo whatever dos generais alemães, conversando qualquer coisa de não sei o que dos espiões, e chega um mensageiro, velho. Primeiro que ele chega de moto, amarra a moto, né? Como se fosse um cavalo na porta. Amarra na baia. Isso, amarra a moto na baia. E aí vai entregar um... Ai, agora eu lembrei. Vai, espante as bicicletas. Vai. E assim, esse filme ele faz graça nos detalhes, velho. Porque ele chega pra entregar esse telegrama, sei lá, essa parada, pro general Pica Grossa lá dos alemães. E aí ele tira o capacete dele. Só que ele tira o capacete e continua com o strap na cabeça, assim, no pescoço, sabe? De segurar o capacete. Continua grudado na cara dele, velho. Não sai junto com o capacete, não, velho. Mas a melhor não é essa, né, velho? A melhor é o velho com uma lupa na cara, sabe? Ai, que gastura daquela cena. O velho tá com a lupa na cara, na hora que ela tira a lupa, tá o olho dele grandão, o velho. O pior não é isso, o pior é que esse velho é o Peter Cushing, cara. Grand Moff Tarkin. O chefe do Darth Vader. Val Kilmer é o papel da vida do Val Kilmer, né? É o primeiro papel da vida dele. O primeiro papel dele no cinema é Nick Rivers. Ele interpreta um Elvis Presley de quinta, cara. Ele é muito ruim nesse filme. Ele tá muito canastrão. Muito ele ruim. Ele tá muito canastrão. Mas ele tá tão ruim que ele parece que fez de propósito. Isso, filme, dá né? A volta e fica bom, né? A gente já falou do Val Kilmer um pouco aqui. Num programa um pouco polêmico que a gente gravou. Não sei se vocês lembram. Do nosso querido Iceman. Isso, um dos pilotos de caça mais héteros. Mais machões de todos os tempos. Mas ele tem outros filmes muito bons, cara. Olha, a gente precisa falar aqui de Academia de Gênios um dia. A gente tinha que falar aqui. Tem Willow, que, porra, é muito foda. Qual é o Willow? O Willow é aquilo que deveria ter sido o Hobbit, né? Ele fez também o The Doors, fez o papel do Jim Morrison. Ele fez o Doc Holliday no Tombstone. Doc Holliday é um personagem histórico da Guerra Civil Americana. E, pra mim, o melhor papel de todos os tempos que ele fez, o Bruce Wayne, o Batman. Ah, o Batman! Ah, que terra, velho! Não, mas agora falando sério, ele tem um filme que é muito bom, cara. Esse sim é excelente. Aquele que ele é cego? Esse eu não sei se eu gosto tanto. Eu prefiro um outro chamado A Sombra e a Escuridão. Esse filme é bom, rapaz. Ele e o Michael Douglas, né? Caçando leão na savana. Agora, de uns últimos tempos pra cá, ele tem caído no esquecimento, né? Porque, cara, pra você ter uma ideia dos últimos papéis aí que ele fez a voz da Super Máquina, velho. Da refilmagem da Super Máquina. You gotta straighten her up. Yeah, straighten her up. You gotta give it a pull. De atores expressivos, o filme ainda tem o Peter Cushing, que a gente falou. Tem o cara que faz o Alfred, que faz o Dr. Paul Flamon. E tem o Omar Sharif, que faz o agente Cedric. O resto, cara, ficou no esquecimento, né, velho? Quem é a meninazinha, hein? Pois é, quem é? Ninguém sabe. O nome dela é Lucy Guthridge. A única coisa assim que mais ou menos conhecida que ela fez foi um Conto de Natal, filme de 80, dos anos 80. Ela parou de trabalhar em 93, cara. Faz tempo. Tá certa, ganhou $1 milhão fazendo um filme. Para de trabalhar, vai continuar por aqui. A gente não vai ficar falando de direção de arte, a gente não vai ficar falando de trilha sonora, a gente vai ficar falando nada disso. É um filme totalmente anárquico, então nós vamos ficar falando das cenas. Vamos para as cenas. O Nick River chegando na Alemanha de trem. Aí ele tá ouvindo uma aula de alemão. Aí a aula de alemão fica assim: tem chucrute na minha calça. Uma mesa. Né? Aí o cara fala, uma mesa. É só isso, né, velho? Tem um lápis em cima da mesa. Tem um lápis em cima da mesa. A caneta está em cima da mesa. Aí a última frase é: tem um chucrute na minha calça, velho. Que porra é essa, cara? Não, e o legal é que ele tá sentado pintando a paisagem. E o trem tá em movimento e a paisagem tá em movimento. Como é que o cara tá pintando? E aí mostra a pintura dele e a paisagem também tá em movimento, assim. Isso que eles gostam de fazer, né? Nem o aperto cinto já tinha essa porra de ficar pintando coisa, né? Não, é muito louco, né, cara? E ainda nessa cena da chegada dele do trem, eles, olha, muito cuidado, vamos prestar atenção aqui nas coisas e tal. Primeira vez que o Rock chega nesse país e tal. Aí o cara olha pela janela e tem uns caras, uns cachorros, uns pastor alemão. Ai, muito bom. O cara segurando um pacote de sei lá o que, todo mundo acha que é droga. E aí os cachorros avançando, daqui a pouco o pacote cai, abre e é cheio de biscoito de cachorro, né, velho? E mata o cara, isso que é pior. Não, e assim, aí tem um monte de pastor alemão, um monte de cão bravo, e aí no meio tem um luluzinho, assim, é. tem um poodle, velho. O Nick Rivers, quando ele encontra com os alemães, ele vai falar alguma coisa em alemão, e os caras, tipo, olham pra ele feio. Aí o careca, o agente dele, vira e fala assim: o que você falou pra eles, cara? O que é que você disse a ele? Eu disse que ia colocar o nome dele na lista de um vendedor de enciclopédias. Na hora que ele fala isso, velho, os caras engatilham, meu cara, vou matar. Vou matar. Porque ele é todo rebelde, né? Todo rebelde. O alemão tá hora de ir embora, velho. O bicho quebra a janela do trem. Não é. É super normal, assim. Quando as pessoas fecham a janela quebra e continua gravando. Assim. Os alemães eram tão animais nessa época, né? Eles fecharam a janela. Uma coisa que eu acho legal é que na hora do trem partir, não é o trem que vai embora, é a estação que vaza, né? Porque na Alemanha Oriental é assim que as coisas acontecem. É a estação que vai, o trem que vem. Não, o nome do jornal, o Diário Opressor. E... muito bom. O Diário Opressor, né? A gente tem que falar na cena mais nonsense que já foram inventada na vida. Quando o trem parte, não é o trem, é a estação. E de repente aparece uma árvore correndo e o cara do gás, velho. Isso, o cara correndo atrás, né, velho? E o cara se joga na árvore e se gruda na árvore, cara. E a árvore sai. A árvore sai do pinote. É logo em seguida, quando eles chegam na Alemanha, que vai ter uma cerimônia de medalha de não sei o quê. Que as medalhas vão ser entregues pelas... equipe de natação olímpica feminina alemã. E, cara, assim, só tem uns brucutu gigante, velho. Uns caras enormes. E aí eles vão cantar o hino da Alemanha, cara. O hino da Alemanha Oriental. Prestaram atenção na letra do hino da Alemanha Oriental? Com certeza. Como não prestar? Como era? Era a Alemanha, não sei o o quê, a terra do, da, do Vime, não sei o quê. Se você tentar sair, a gente te mata. Velho, a árvore correndo, o cara atrás da árvore pra pegar a árvore, velho. Eu não tô conseguindo. A árvore tá fugindo da Alemanha, velho. Que merda é essa? Esse do time de natação também, velho, é tudo os caras do tamanho do Conan, né, cara? Isso, exatamente. Tudo de peruca e sainha, todos lindos. Velho, olha o tamanho desses caras, velho, que estão fazendo as, as mulheres alemães, velho. Ainda tem peitinho. A cena do, do baile, porra. Ele é convidado pra um baile, né? Pro restaurante, né? Vai ter um jantar lá, não sei o quê. Antes disso, o cara que tava no, no trem, aí ele vai e quer se encontrar com o cara lá mais poderoso. Ah, o ceguinho? É. Que o ceguinho vende as coisas de mágica, que ele fica trolando o cara o tempo todo. Ah, é, ele fica querendo informação e o cara fica vendendo tipo truque barato daqueles mágicos do Park Shopping, né? Teve confusão no Expresso de Berlim. Eles descobriram que eu estava no trem. Achamos que há um traidor em algum lugar na resistência. Apesar disso, vamos continuar firmes. Tem muita coisa em jogo. Aqui, meu caro senhor, cheire esta flor. Ela faz muito sucesso nas festas. Muito bom. Os alemães estão planejando alguma coisa. Nós estamos perdendo o tempo. Conseguiu descobrir onde estão mantendo preso o Dr. Flemon? Aqui. Esse é um dos meus produtos mais populares. É. Esta foi boa. Esta foi muito boa. Não sabemos onde estão mantendo o Dr. Flemon. Somente que eles estão obrigando ele a construir uma nova arma. Quais são as minhas instruções? Aqui. Aqui. Experimente isso. É muito bom. Isso vai fazer você muito popular nas festinhas. Vá esta noite ao balé. E aqui, use esse ingresso. Vai encontrar o líder da resistência, um homem conhecido como a Tocha. Até lá, fique no Howard Johnson. Fica na esquina da Derfurstrasse com Goebbels Plaza. Boa sorte, meu senhor, e que Deus esteja convosco. Espere. Deixou cair sua imitação de cocô de cachorro. Que imitação? Isso é cocô mesmo. Souvenir, novidades, mágicas para festas. Quem dubla ele é o Mário Jorge. Isso, é dublado pelo nosso querido Mário Jorge, cara. E muito bom. Só para fazer esse adendo, pode continuar. Então, o jantar ele chega, né? Ele chega todo esporte, né? É engraçado essa cena, porque ele chega, vai falar que tem uma mesa para dois, eu acho que é isso, né? Fala para ele, que vão dar a roupa para ele, né? Porque ele tem que se vestir de gala, né? O pessoal tem um... Ateliê. Uma alfaiataria ali atrás, né? Aí, enquanto isso, chegam os nazistas, né? O nazista com o outro cantor lá, que foi chamado o Nick Rivers pra Alemanha, e esse outro cantor de música clássica e tudo, né? Então eles chegam lá também. Aí chega a gostosa, a maravilhosa, a peituda, fantasiada com uma capa, velho. Eu nunca entendi esse conceito de capa pra disfarce, sabia? Porque, cara, na boa, quem usa capa pra mim chama atenção longe, né? Eu acho legal que quando o Val Kilmer, depois de botar o terno, ele senta na mesa e aí tem um recado pra ele. Ele começa a ler. Obrigado. Nick, eu sinto muito, mas não vou ficar com você no jantar desta noite. Eu estou com muita dor de garganta. E assim eu vou aproveitar e me deitar mais cedo. Não se esqueça, tem que estar no teatro às 8h30. Não, isso não ajuda nada. Não se preocupe com isso, Matt. Na verdade, ela tá fugindo dos nazistas. Não, ela não tá fugindo. Ela tá indo se encontrar com um informante pra saber onde é que o Tocha tá. Uma coisa assim. Sim, mas o informante foi morto. Ela entra no restaurante e o outro fica apitando, né? Porque ele encontra a mulher. Ele fica... Aí ele pede um whisky. Sei lá que porra é essa que ele pede. Aí o cara vai abrir. Na hora que o cara abre, faz aquele barulho de refrigerante, sabe? E derrete o copo, velho. Pois é, eu não entendi se aquilo ali é porque existem bebidas alemãs que são realmente muito fortes ou se era veneno, tipo, não sei. É pra dizer que era forte. Quer dizer que é muito forte, é. Ah, tá. É, ficou mais engraçado agora. You set my heart on fire. It's burning with Não, o que eu acho legal é que, assim, esse filme ele é todo zoando essa questão dos filmes de espionagem, né? E filme de espionagem sempre tem, assim, um código secreto quando duas pessoas se encontram. Ah, sim! É muito massa essa parte. Código secreto entre a mulher e o ceguinho lá. Ela chega e fala assim... Para quem você torce no torneio de beldades da Virgínia? No tênis feminino, eu torço contra as heterossexuais. O do cara do trem contra o mágico era tipo... Conhece algum bom jogador de basquete que seja branco? Não existe nenhum bom jogador de basquete branco, meu amigo. O legal é que ele pega a mulher, pra, a mulher tipo aflita, né? Porque estão os alemães entrando. E ele pega a mulher e começa a dançar uma valsa mega coreografada. E eles nunca se viram. Todo mundo sabe a música, né? Aquela cena ali é a cena que ele sacaneia o Anubis Rebelde. Tem essa dança igualzinha ao Anubis Rebelde. Tanto que no final ela vira moda caralho a dança, né? Eu achava que tinha tudo a ver com aquele Os Três Patetas, assim. Por causa do... aí disso aqui na cabeça. Pá! É, no final ficou assim, né? É. Dança é muito boa, né? Porque é toda coreografada e assim. E eles estão mó natural, é? Conversando, whatever, assim. Não, e eu acho massa o papo dos dois. Eu já estava preocupado. Chegou bem na hora. Sabe, eu acho que nunca vi você tão bonita assim. Obrigada. Você foi muito gentil. O prazer é meu. Eu estava procurando alguém com quem dançar. Você é americano? Isso mesmo. O meu tio nasceu na América. É mesmo? Mas ele foi um dos que teve sorte. Ele conseguiu fugir num balão durante a presidência de Jimmy Carter. Eu aposto que ele tem muitas histórias para contar. Ah, tem. Ele costumava me contar sobre as casas enormes e os carros caros. E de como a juventude desperdiça seu tempo ouvindo rock e assistindo televisão. O que é de errado com a televisão? Não é tudo que não presta. Nash era um barato e o programa da América Lemur. É só que fica parecendo que a juventude americana não precisa lutar pela liberdade. Ah, espere um pouco. Eu acho que você não está sendo justa. A minha turma de história uma vez passou uma semana inteira na Filadélfia. Talvez tenha razão. Vocês podem falar de liberdade sempre que quiserem, mas mesmo assim... Vocês não sabem o que é ter que lutar por ela. E acabaram de se conhecer, hein? É tipo o papo mais improvável do mundo. Bota caralho, velho. Os caras estão tapando o sovaco, velho. Que merda é essa? Os caras estão... Tem uma parte da coreografia, os caras levantam o braço, dão um tapa no sovaco e acaba como se tivesse arrasado. Muito obrigado, os salões chiques. Nessa sequência de cenas, a melhor é quando ele é chamado. Aliás, ele é chamado não. Tem ele e um cantor de ópera, mega famoso, tipo um Pavarotti da vida. E o cara mó soberbio, diabo a quatro. E eles vão falar assim, estamos aqui muito felizes em chamar essa pessoa tão... esse artista tão renomado e tal, não sei o quê. Aí ele já levanta achando que é com ele. Cara, e ele tira uma... 5 partituras, que é exatamente uma banda. E ele, então, pessoal, acompanha comigo, sol menor, vamos lá, 1, 2, 3, e os caras começam a tocar, velho. É muito louco, e o pessoal se amarrando, né, velho, tocando. É tudo fruto. Agora, o bom, a banda é que todo mundo morreu, né, velho, a banda. A banda tá todo mundo morto já, só esqueceu de enterrar. E depois com os velhinhos tacando os instrumentos, todos rockstar. Foi muito bom. Tem um velhinho no violino, que ele é meio cegueta. E ele, velho, ele esbugalha o olho pra ele conseguir enxergar a partitura. Ele faz uma cara assim, eu tô enxergando. Eu só acredito que eu tô vendo isso, velho. Bom, na hora que eles estão conversando na mesa, ela fala assim pra ele. Obrigado. Hillary. É um nome um pouco estranho. É um nome alemão, significa aquela cujos seios desafiam a gravidade. A gravidade! Muito bom. Eu acho massa que depois a mulher some e vai pro quarto do hotel, que ela ia encontrar com outro informante, né? E é o cara que, o Omar Sharif, que foi preso dentro do carro, né? E aí o cara aparece... Ele tá dentro. Amassado! Eu tomei um puta susto nessa cena, juro por tudo que é mais sagrado. O bicho todo dentro do carro, velho, todo amassadinho assim, com a cara bem apertadinha assim. E aí, ela, o que aconteceu com você? Ah, não, eles me pegaram. Ela, mas e os planos? Ele não tá aqui no porta-luva. Aí ela bota os peitos na cara dele e começa a subir a antena, né? Lógico, são peitos que desafiam a gravidade, meu povo. Yasmin, você gostou, hein, Yasmin? Fiquei morrendo de inveja. Fazia ela? Fazia ela? Hã? Hã? Não se faz desentendida. Eu perguntei se você fazia ela. Ai, o Calaveira falou que eu sou uma péssima bissexual, não vou falar mais nada agora. Ah, não, mas é, você tem um gosto muito escroto pra mulheres, às vezes. Então pronto. Dessa vez eu não vou te criticar, pode responder a pergunta do Brunão. Ah, sim, lógico. Depois das fotos que o Miotti me passou. É sacanagem, não. Cada declaração polêmica dessa que a Yasmin dá, quando a gente publica o programa, eu sinto a virgindade, tipo assim, explodindo, entendeu? Ah, sério. Tipo uma Gink Dama virgem, assim. Eu é sério, é muito doido isso. Mas Yasmin, por favor, não deixe de dar suas declarações a respeito de quem você comeria no universo feminino. Eu gosto muito. Tá bom. Eu pego os programas, edito e boto em loop. Aí, ah, tipo, você assim, edita, né? Realmente. É, você tá editando. Não, não, eu pego o programa, pronto. Eu pego o programa, pronto, edito, boto em loop e boto em loop. Você. Foi uma cilada. Eles deviam saber que eu estava hospedado no Howard Johnson. Mas quem foi que fez isto? Não se preocupe com isto. Temos que resgatar o seu pai antes que seja tarde demais. Mas o que é que nós vamos fazer? Eu tinha ficado ir ao balé esta noite. Me encontrar com um homem chamado Atocha. Obrigado. Ele é o líder da resistência. Vai nos ajudar a achar o seu pai. Eu irei. Não, você não pode ir. É muito perigoso. Mas eu tenho que ir. Ele vai ser torturado. Muito bem. Mas tome muito cuidado no balé. Onde está o ingresso? Está no porta-luvas. Consegue pegar pelo lado de dentro? Por que não tenta com a outra mão? Não. Desliga, não é isso aí. Deixa eu tentar. Está aqui. A cena do balé, velho, que eu acho muito puta escrota. Merda, aquela ali é foda. Velho, os bailarinos tudo de pau duro, velho. Pau duro não, aquilo não é o pau duro não, meu filho. Aquilo é o homem elefante, sabe? Sabe que eu nunca achei graça nessa cena por um único motivo. Porque você ficou com inveja, é isso. Porque teu pinto é pequeno. Não é por causa disso não, cara. É porque é o seguinte, se você assistir um balé de verdade... É desse jeito, velho. Não. Eu nunca entendi. Não, na boa, a tua esposa, Bruno, ela é bailarina. Você já viu muitas apresentações de balé. Aí eu queria que você me respondesse, por favor. Por que que todo bailarino tem um pinto gigantesco? Não, cara, o problema é o colan, né, velho? O problema é que todos estão ali por baixo, não tem nada. É só a porra do colan. E se eu botar um colan, eu vou ficar com um pau daquele tamanho também? Vai ficar aparecendo ali. Vai ficar protuberante. Mas, por favor, não coloque. Por quê? Não coloque. É, não coloca... Pois é, porque... É porque eu de colan vou ficar uma foca, né? Imagina eu de colan, velho. Eu vou ficar tipo o Leão Marinho. O melhor é as bailarinas pulando em cima das pirocas, velho. É muito louco. Elas usam os pintos dos caras como trampolim, né? Isso. E é uma música tão bonitinha, cara. Como é que é o nome dessa ópera? É. Acho que quebra-nozes, né? Quebra-nozes, né, cara? Tem uma velha que pega um binóculo, velho. A velha chega e se mexe na cadeira, cara, na hora que o cara tem uma bailarina que tá encaixada no pau do cara aqui, velho. A mulher tá abrindo um sorriso. E os caras no camarote vendo balé e passando Coca-Cola e cachorro-quente um pro outro. E quando está de beijo. Aí o Valkyrie vai preso, né? Pela polícia alemã, né? Ah, e pra mim agora é uma das melhores cenas do filme, quando o agente dele vai visitar ele na prisão, cara. Bota o diálogo, Miotti. Nick, eu tentei tudo. A embaixada, o governo alemão, o consulado. Falei até com o embaixador das Nações Unidas, não adianta. Eu não consigo fazer minha mulher alcançar o orgasmo. Puxa, mas que pena, hein, Martin? Olha, você já tentou isso aqui? Aparelho para auxiliar o orgasmo. Obrigado, eu vou tentar isto. O Nick tira um negócio gigante assim, The Anal Intruder. Vê se isso aqui te ajuda. Aí o Anal Intruder, aí na caixa, velho, tem um casal mó felizão assim, tchan. E aí quando o cara abre a parada, tem tipo uma sei uma lá, britadeira, uma né? Britadeira com uma... Com um punho, assim, cerrado. Fazer fist fuck na mulher. Velho. Naquela hora, meus olhinhos arregalaram assim. Ah. Onde compra, né, Yasmin? Né? Aí o cara vai ligar na tomada, velho, ele bota o punho e o bicho abre um sorrisão, velho. É, ele fica mó felizão. Ah, um punho. Ele liga, não liga que fica o peru balançando? E aí depois, logo depois, aí ele fala assim, eles vão achacar lá o Nick Rivers, que tá preso. Aí eles viram pra, ele vira pra eles e fala assim, daqui a pouco meu agente vai chegar com a, sei lá, com a embaixada americana. Você não me assusta. Meu empresário está nesse momento a caminho do consulado americano. Não fique assim tão certo, Sr. Rivers. Acho que o seu amigo não percebeu que aqui na Alemanha Oriental nós só usamos corrente de 220 volts. Ele foi encontrado no quarto de hotel que ocupava, entalado com um grande dispositivo elétrico. Nossos médicos fizeram o que puderam, mas eles levaram 2 horas só para desmanchar o sorriso do rosto dele. Eu acho legal que quando ele chega, quando a primeira cena que ele tá na prisão, ele tá assim sentado e contando assim, né? Aí você fala, pô, o cara ficou mó tempão, aí quando ele chega... Martin! Como eu fico feliz em te ver. Já faz 15 minutos que eu estou preso. O pesadelo do Nick Rivers é muito bom também, né? Ah, o pesadelo é ótimo, cara. Dá uma pausa agora e refletir sobre as caras de tortura que o Nick Rivers faz. Tipo, nada. Ele não sente absolutamente nada. A galera dando as porradas na cara dele lá, blasé. É porque ele tava tendo pesadelo de que ele, tipo, tinha perdido os exames finais. Ele, não, eu não estudei, não, não. Ele tinha voltado pra escola, né, velho? Isso, aí ele, ai, que bom, tô sendo torturado. Aí ele ri. Tá o Rodolfo e o maluco aqui do New York Post aqui. E quando eles botam ele de novo na cela, que ele tenta fugir? Ah, sim. Que aparece no vaso, na cabeça dele no vaso. Aparece no vaso, aparece na parede. Sim, não, antes disso, cara, o alto comando alemão que tá torturando ele, o cara tá tipo parado, sentado e tem 2 pés em cima da mesa. Ah, sim. Isso. Aí o cara anda, eu levo ele de volta pra cela dele, não, eu quero conversar com ele. O cara levanta os pés e continua na mesa, velho, que merda é essa? Tipo, a bota tá grudada em cima da mesa. Não, cara, aquilo é um acessório de escritório. É, pra quando ele quiser relaxar, ele bota os pés dentro e aí pronto. É. E aí ele tentando fugir, acaba encontrando lá o Alfred, né? O Flamon, sei lá como é o nome dele. E é uma cena whatever também, né, cara? Que de repente vem, aparece um submarino, né, velho? Caralho, é muito louco. Que ele tá construindo, o negócio é o seguinte, os dois chamaram uma ruma de cantor pra lá, pra distrair o resto da humanidade inteira, porque eles vão mandar uns mísseis louquíssimos lá pros Estados Unidos pra explodir a porra toda, né? Aí o Alfred constrói um imã que pode atrair qualquer submarino. Aí o retardado do personagem principal, ele liga o imã assim e atrai o submarino, assim, e eu não sei por que diabos eles não fogem nessa hora, porque a parede quebrou. Não, e detalhe, o submarino entrou, invadiu a sala e o cientista vira pra ele e fala assim, um submarino entrou na sala. Tomara que os nazistas não tenham escutado, senão a gente tá ferrado. Não é. Aí entram os nazistas e apontam as armas pra ele. Aí os caras de dentro do submarino levantam de mãozinha pra cima, velho. Foi ótimo essa cena. Eu me rendo. Não, eu acho legal que assim, aí o nego fala assim, o general recebe a ligação e fala, ó, Nick Rivers tem que cantar no show de hoje, senão vai ter incidente internacional. Aí ele, ih, mas ele já tá pra ser executado. Não, mande suspender a busca agora. Aí mostra, corta a cena, tá o cara amarrado no poste, o pelotão de fuzilamento e um telefone. No meio do jardim tem um telefone. E aí o telefone começa a tocar e vem uma velhinha no andador pra atender, velho. E os caras fazem malabarismo com a arma. Ih, os caras fazendo malabarismo. É, muito bom. Cara, a música é muito ridícula, a música que ele começa a contar, né, velho? É aí é o show do Elvis Presley, né? Ele pagando de Elvis Presley, ele toca tocam as duas músicas, né, nessa cena. Agora, o bom dessa cena, que ele tá cantando, que ele tá fazendo show pros alemães... É a menina lambendo os lábios. É, muito bom. Próprio dos fãs do Elvis e dos Beatles, dos fãs, né? Dos Beatles também, né? É verdade. Chora que se acaba, ah, meu Deus. Era desse jeito mesmo, cara, nessa época? Assim, era, as sim, era desse jeito. Era desse jeito mesmo. Hoje em dia, cara, eu vi um vídeo que era um moleque se descabelando desse jeito pelo Luan Santana, velho. Então, vale tudo. Puta, cara, merda. Cara, e é engraçado que a liberdade criativa do trio Zaza é impressionante. O bicho tá cantando em cima do palco com o microfone e o microfone vai crescendo, velho. A base fixa e o bicho vai andando e o microfone crescendo, crescendo, vai ficando grandão. Não, e quando ele chama a fã pro palco, velho, pra mim é a melhor. Ah, aquela é muito boa, é, velho. Ele dá um beijo e joga a mulher no chão. A mulher assim morre, velho. Ele chama ela, ele tá cantando uma música mó românticazinha, aí ele chama ela, aí ela sobe, e aí ele começa a querer se matar, não sei o quê. E aí ele vai falando bem pertinho dela e ela... chorando, não sei o quê. E daqui a pouco o bicho faz uma parada, a mulher morre, velho. Sobe a música aí que ele canta pra alemãzinha aí. É tipo um Only You, né? Tipo um... É, é tipo isso aí. A mulher se lambendo toda, velho. Não, e a garota tá tipo assim, ela tá inconsolável, né, velho? Aí ele faz um charme pra ela, ela cai igual a tora. Eu acho bom que ele depois na música tem uma parte que ele fica em desespero, assim. Não, meu bem, você não entende, eu não posso viver sem você, eu não sei o quê, eu não vou, eu te amo. E o cara começa a querer se enforcar. Aí tem um trilho de trem, velho, em cima do palco. O bicho deita em cima do trilho. Não, cara, ele tá cantando pra alemãzinha. Ele fala tipo assim, I love you. Cara, a mulher cai igual um saco de batata. Vai, pá. É, o bicho bota a cabeça dentro do forno, velho. É muito louco, cara. Ele põe a cabeça dentro do forno e tá cantando dentro, isso, do forno. Aí faz um reverb assim na voz. Aí faz um... Aí fica tipo o coro tentando salvar ele, né? É verdade. Ele é resgatado pela mina dos peitos que desafiam a gravidade. Isso, e aí eles fugindo, e aí tem a melhor parte que ela fala assim: espante as bicicletas. E ele sai, ah! É, ah! Ah! Ah! Tu morre as bicicletas. Cara, e dá pra ver direitinho o trilho que as bicicletas correm, velho. Logo em seguida, presta atenção, vem um nazista e ele perdidaço, assim, tipo, o cara interpretando pra caralho, sabe? O bicho, caraca, deu as bicicletas. É que eles entram na loja de livros usados, né? Que é uma cena muito interessante porque ela foi filmada toda ao contrário, né? É muito bem feita. Cara, como é que eles fizeram isso, velho? Na boa, sério, como é que eles fizeram? Porque tem umas partes que eles parecem que estão andando pra frente, né? É muito ensaio, cara. Isso é muito ensaio. E a cena é contínua, né? A cena não corta. É, mas se você prestar atenção, você vê que realmente ele tem até uma dificuldade de andar pra frente. No caso, ele tá andando pra frente, mas ele tava de costas, né? Na hora que ele sobe a escada e tal... E eu acho que legal que eles estão começando a guardar uns livros, quando você nota que realmente a coisa tá ao contrário, que a poeira volta pro livro, né? O cara começa a colocar os livros na estante. Só que o problema não é esse. O Nick Reeves começa, tipo, a jogar o livro pra cima, velho. E se achando fodão, né? E o último livro, o cara, ao invés de soprar a poeira, ele bota as poeiras pra dentro do livro, de volta, né? Aí você já notou que a cena tá ao contrário, e aí eles sobem o pole de incêndio, né? Dos bombeiros. E o cachorro anda de costas. Costas, né, velho? Nada, muito bem feita, puta que pariu. Cara, poeira, bicho. Não, e aí depois tem a cena dos dois conversando na lareira, e aí ela vem contar a história de Lagoa Azul dela, velho. Cara, que é inacreditável, velho. É muito engraçado, cara. Na época, o Lagoa Azul tinha feito um bom sucesso, né? Tinha feito um mega sucesso. E aí tá lá ela contando, não, porque a gente colhia frutas e tal. E aí a mulher colhendo fruta com um carrinho, assim, todo de bambu, assim, todo arrumadinho, um carrinho de compras, velho. Isso também é muito do trio Zaz. Bicho, tão tipo assim, ele e a mulher, e tem seis mãos em cima do cara, velho. Ai, gente, aí eu tipo, porra, de suruba é essa, velho? São duas pessoas e tem 150 fazendo amor ali. ali, né, velho? E só a carinha dele é amassada, assim. E depois, tem uns 15 corpos um em cima do outro, velho. Você só vê a cabecinha de um e do outro, assim. E os bichos, ó. O melhor é a cara do sujeito, velho. Ele faz uma cara de êxtase inacreditável, velho. É, ele faz a cara que tá comendo a bunda dele bonito, né? Ele, ah, isso. Não, mas outra coisa que eu acho legal dessa cena é a continuidade, cara. É a música que o Nick Rivers canta pra ela. Ela conta a história dela, que ela foi resgatada, não sei o que e tal. E aí ele vai contar a história dele. Que é muito boa. Você não pode imaginar o que é ser separada de sua família com tão pouca idade. Eu acho que posso. Sabe, quando eu tinha 6 anos de idade, a minha mãe me levou a uma viagem à cidade grande. Entramos numa daquelas enormes lojas de departamentos e eu me perdi. Eles tentaram avisá-la, mas o sistema de alto-falante estava estragado. E eu nunca mais vi minha mãe. Umas pessoas que trabalhavam no departamento de cosméticos me alimentaram com uma tigela de sopa e um pedaço de pão. Passaram-se dias, semanas. Uma vez em fevereiro, quando eles estavam muito atarefados com a liquidação semestral, eles me pediram para ajudar no setor de meninos perdidos. E assim, um dia, eu ouvi uma conversa de que eles estavam precisando de um novo jingle para o anúncio da loja. Aí eu peguei a minha guitarra e então eu escrevi uma canção que estava já há muito tempo batendo na minha cabeça. E a música é sensacional, cara, porque ele pegou uma música que realmente existe, uma música até que o Elvis cantava, Are You Lonesome Tonight? E ele começa tranquilo, Are You Lonesome Tonight? E aí ele vem falando da cozinha, do guarda-roupa. Se a sua maquiagem está derretida, não sei o quê, use o lenço tal, um jingle assim. Isso, todinho. É muito bom, cara. E no final ele fala, e compre na Macy's, não sei o quê, e faça amor comigo hoje à noite. Aí pronto, aí a mulher, oh, Nick, esse abraço, o violão vai pro caralho, né, velho? E foca na lareira. Aí eles rolam, aí foca na outra lareira. Pois é, porque nessa época não se mostrava cena de sexo, né? Sugeria-se, as pessoas se juntavam e, meu irmão, vai rolar o sexo. Aí a câmera desfocava, focava a janela, focava uma cortina, alguma coisa assim. Aí a câmera vai pra lareira, aí eles vão rolando pra cima da lareira. Aí a câmera volta de novo e tem outra lareira no quarto. Compre na Macy's e me ame hoje à noite. Oh, Nick Rather. Quebra o violão, velho. Rojão? A fazenda de batatas é aqui? É? Eu sou Alberto Batata. Quem é você? Fomos enviados por Sven Jorgensen. Venham por aqui, por favor. O que você quer? Nós queremos ver a tocha. Ninguém tem permissão para isso, rapaz. Temos notícias importantes sobre o meu pai, o Dr. Paul Flemont. Vamos ver. Você mesmo. Oh, minha querida Hillary, se você soubesse como ansiei para que este dia chegasse. Noite sem dormir, uma vida solitária, esperando que mais uma vez eu fosse capaz de olhar dentro destes teus lindos olhos castanhos. E a quem eu deveria agradecer por te trazer de volta? Oh, Nigel, este aqui é o Nick. Nick Rivers, ele é meu amigo. Desculpe, Sr. Rivers, se fomos pouco hospitaleiros. Mas é que ultimamente temos tido razões para acreditar que existe um traidor em algum lugar da resistência. De quê? Apresente o americano aos nossos homens. Muito bem. Estes são Cavaleiro, Montage, Detente, Avant-Garde e Déjà Vu. Não nos encontramos antes, senhor. Eu acho que não. E desse lado? Croissant, soufflé, escargot e mousse de chocolate. Antes deles chegarem e conhecerem a resistência francesa, eles estão pegando carona com um cavalinho. Um cavalo cantante. E você tá escutando o cara cantando lá do fundo da pista. Alguma coisa assim. O cara vai chegando perto e você vê que é a porra do cavalo que tá cantando, velho. E depois ainda fala assim que ele não tá num dia bom porque ele tá meio gripado. Ele tá gripado. Não! E aí, por fim, ele conhece a resistência francesa, né? Agora chegamos, Calaveira. O líder da resistência francesa é o tal do ex-namorado dela que ficou preso na ilha deserta com ela lá. O cara continua com tanga e o colarzinho de ossos de peixe que ele usava na época da ilha, cara. E o bicho chega com o corpo todo besuntado de olho de osso. É, o cara todo suado, né? Então, ouvintes mulheres, se o cara que comeu teu periquito pela primeira vez foi embora, não se preocupa. Ele tá liderando a resistência francesa. Chega lá que você vai encontrar. E ele vai ser um traidor no final. E a mulher começa a tirar as medidas dele. Ela tira as medidas dele. Primeiro ela mede o bíceps, aí daqui a pouco ela para. Parece assim de baixo e ela mediu a chimbica dele, né? O periquito, né? O. E, cara, e a mó grandança, ela fica. Oh, Nigel! Aí ele começa a apresentar a resistência francesa. Ah, velho, isso é fantástico. É o Ducroix que apresenta, né? Estes são Cavaleiro, Montage, Detente, Avant-Garde e Déjà Vu. Aí o Déjà Vu pergunta assim: a gente não se conhece antes? Cara, o Déjà Vu, ele é o melhor a todo mundo. Ele faz uma cara de pastalho, como e poucos. Os outros? O croissant, o soufflé, o escargot e o mousse de chocolate. É um negão, bicho. Gigante, tipo o BA do classe negão, A, do viu? Esquadrão classe A, né, velho? É. E aí ele tá fumando um charuto e ele... Blá, blá, blá, aí come o charuto, velho, aceso. Quando que um filme feito hoje vai ter a petulância de botar o personagem com o nome de mousse de chocolate, velho? Já era. Aí tem a cena deles sendo invadidos, né, cara, que... Antes disso tem uma DR, que a mulher tá medindo o pau do cara e ele fica com um ciúminho. Nick, eu quero explicar. Não precisa explicar. Não, mas eu preciso... Olha, eu não sou o primeiro cara que se apaixona por uma moça num restaurante, descobre que ela é a filha de um cientista raptado e que no final perde a moça para um namorado de infância que ela viu pela última vez numa ilha deserta e que 15 anos mais tarde é o líder da resistência francesa. Não, e ela fala assim... Eu sei disso tudo, Nick. Parece um filme de terceira categoria. Muito bom. Não, e aí é legal que depois o Nick Rivers senta todo chateado assim, aí vem o Déjà Vu falar com ele: olha, não, você tem que superar, não pode pegar uma coisa pequena dessas assim e fazer um escândalo sobre isso. Aí ele espirra na mão assim, atim, e aí ele olha pro catarro assim, ele fala: ah, ele entra em desespero e pula pela janela, velho. Não, e por falar nisso, quantas janelas tem naquela porra que ele tá na casa, velho? Parece uma igreja, né, velho? De tanta janela, cara. Não, aí aparece ele se preparando pra guerra. O Déjà Vu tá colocando creme hidratante, secador de cabelo, creme rins pra... na bolsa. E o mousse de chocolate tá enchendo uma metralhadora com pólvora negra, velho. Canhão. Não, e aí chega o Latrine. Chega o Latrine todo esculachado, que é o que chega, sempre chega todo arrebentado, né? Pra falar que descobriram o esconderijo. E aí eles começam a atirar contra os nazistas. E aí é a cena deles quebrando as janelas e fazendo show-off de tiro, né, velho? É, mas era como eram os filmes dessa época, desse gênero, né? Era tiroteio e não morria ninguém. O que eu acho legal é que começam os tiros, os caras tão jogando pebolim, né, velho? Assim, ah, sei o quê. Aí passam os caras correndo pra lá, outros correndo pra cá. E quando vem mais um grupo, aí eles começam a dançar. Taca, taca, taca. Mas, cara, eu acho muito foda essas piadas, tipo, piada de gênero americano. Todo negão em filme americano vai ser aquele cara brutamonte, peso pesado, pau pra toda obra. Aí me vem um mousse de chocolate e pega um canhão no braço, velho. E atira no braço. Enquanto que o Deja Vu não consegue quebrar uma janela. É, ele tá tentando quebrar a janela e estoura tudo. Isso, ele entorta o cano da arma, entorta uma barra de ferro. E o Nick Rivers que faz Jogo da Velha, não é? E o negócio da granada, quando entra a granada? Não, cara, eu ri muito nessa parte. Granada! Aí o baixinho pula e os outros aqui se lascam, velho. Explode tudo, menos onde tá a granada. Aí os alemães invadem um barraco, né? E o mousse de chocolate começa a atirar como se não houvesse amanhã, meu irmão. Ele tá atirando pra cima, pra baixo, da direita, pra esquerda. Aí morre só os alemães. Fica os alemães. Aaah! Aí todo mundo fica parado olhando assim e sai o negão do nada. O negão que não tá no filme. É isso aí, meu irmão. Aí tipo, dá um tapa na mão dele. Não, eu acho legal que eles falam assim: que mira, hein? O negão surge do nada, velho. O negão, isso aí, meu irmão. Plá, bicho, isso aí, porra. Mano, cu, tá achando o quê? E aí depois eles vão pra cena da pizzaria, né? Onde tem uma apresentação lá do Nick Rivers. Vem duas fãs, inclusive uma delas é a Marisa Leal. Vem e pergunta pra ele: ah, você é o Nick Rivers, não sei o quê. E aí ele fala que é o Mel Tormé. Mel Tormé, pra quem não sabe, era um cantor de jazz da época. Da mesma época do Elvis ali e tal, e enfim. O nome meio afrancesado que ele podia usar, né, pra dar uma sacaneada. Não, aí eles estão tendo uma puta DR, de novo, uma segunda DR, dentro de uma pizzaria. E é outra cena que eu também nunca achei graça, porque é a mais pura verdade, cara. Meu irmão, vai comer uma pizza de mussarela pra tu ver o inferno que é. Aquela porra daquele queijo que não para de subir. Sim, do queijo, né? Isso. Muito bom aquela parte. O queijo fazendo estica e puxa, né, velho? Não, a mulher... Tem um cara que pega uma fatia de pizza, ele vai pro outro lado do salão. E o queijo não desmonta, velho. Vai pro inferno. Não, cara, mas tem que ver que quando ele começa a cantar, toca o foda-se e tudo vira Grease, né? Todo mundo começa a dançar. Yeah, aptaria! Aí tem umas bonecas. Pois é, agora uma coisa que é interessante dessa cena é que ela é muito parecida, o cenário, inclusive, é muito parecido com um filme do Elvis. Um filme do Elvis, eu não vou lembrar aqui qual que é, mas tem uma cena muito parecida com essa, que ele enfia porrada num cara e aí eles brigam, não sei o quê, e aí alguém pede pra ele cantar e ele canta. E é numa pizzaria nesse estilo aí, cara, é muito parecido. Eu acho legal que o adolescente americano da década de 60, segundo esses filmes que a gente vê, ele não podia ver um rock and roll, né? Ah, é? Ele não podia ouvir um rock and roll, porque todo mundo começava a dançar absurdamente, assim. Toca o foda-se, tudo vira Grease. Eles pulam de paraquedas e começa a rolar uma DR no paraquedas, né, cara? Ele tá descendo, ela, Nick, ele volta com paraquedas, volta. Pois não. Eu acho legal que depois eles se ajeitam, né, dão um beijo no ar. E tem uma lareira. E aí lareira. Vem a lareira, vem a lareira. Né? A invasão no castelo também é outra coisa, né, cara? É muito bom, cara, eles se preparando, assistindo de longe, e aí só um grilo. Aí daqui a pouco vem o mousse de chocolate, pega uma marreta, velho, e mata a porra do grilo. O grilo faz... Faz o grito, tá cri, cri, cri, cri, cri. E o plano tem uma maquete, velho. A maquete mais bem feita do mundo. Por isso que deu certo. Se todo plano tivesse uma maquete daquela, não tinha erro. O bicho traz uma vaquinha bem bonitinha, assim. Aí você fica, pô, tá legal isso aí. Aí o cara vai, aí daqui a pouco tem o rebanho, tem a cerquinha bem bonitinha, tem os carrinhos, tem o castelo bem direitinho, assim. Os caras, olha, a gente vai por aqui, passar por aqui e tal. Caraca, velho, muito cara, louco. Não dá vontade de ter essa maquete? Dá, velho. Brincar de Top Secret? tem uma cena que eu acho sensacional também. É só na hora que ele tá olhando o binóculo que tá passando as vacas e tá olhando pra ver quantos guardas tem. Que quando as vacas estão vindo, pula o binóculo. Pula o negócio do binóculo, né, velho? Da ampliação. Não, é muito bom. E aí, ainda na maquete, eles ainda estão continuando. Aí daqui a pouco passa o trenzinho assim, ó. E aí o cara vai poder fugir de trem, não sei o que. Passa o trem. E os bichos se disfarçam de vaca, velho. Por que não, né, velho? Putz. Vaca com bota, né? Vaca de não, bota. Por que não se disfarçar de vaca? Porque, meu irmão, o cara acabou de comer a mulher e pulou de paraquedas. Ele se disfarçar de vaca é o menor dos problemas. Não, era natural, né? Era assim, você já espera. Cara, isso. Mas é muito bom. E a vaca mais bem malhada do mundo, assim, parecendo uma bolinha de futebol. Tudo bonito. Isso, é. Acho que o nego pintou ela. Ela era branca e o nego pintou. Não, que isso, cara. É, existem vacas com circunferências perfeitas no pelo. Não, e aí vem uma cena maravilhosa. Que eu assisti esse filme há muito tempo. Esse filme de 84. Eu devo ter assistido esse filme com 5, 6 anos. E tem uma cena que chega um bezerro, porque eles se disfarçam de vaca. E o Nigel vai atrás, porque ele queria, né, botar o plano dele ação, ele queria render o cara e ele precisava ir atrás. E vem um bezerro. E dá tipo uma mamada nas tetas da vaca. A vaca tem teta, o disfarce tem teta. Aí ele, ai, ai. Ele fica desse jeito, velho. Aí o cara falou, tá tudo bem aqui? Tá tudo bem. Ele, vamos embora. Ele, pra que a pressa? Temos tempo ainda. Tá todo mundo sempre com pressa nesse negócio? Será que não dá pra gente esperar um pouco? Pouco. Será que não dá pra gente esperar um pouco? Ai, assim. E o bezerro dá uma mamada nervosa, né? É cabeçada, velho. E depois vem o boi, velho. É, aí depois vem o boi mais tarde, depois que ele já descobriu que é o traidor. Velho, mas vem um boi gigante, velho. E o dublador, cara. Ai, ai, ai. É muito bom. Fica o som no filme fazendo assim... dando uma mamadinha, velho. Eu me lembro que quando eu assisti a primeira vez, eu não entendi, velho. Sabe, eu era menino, eu não sabia que, tipo, isso dava prazer, sacou? Tipo, eu não entendia essa cena. Assim, pra mim tava machucando, né? E eu ficava assim, caraca, que esquisito, né, velho? E aí depois é que eu fui ligar o esquema e tal, aí eu falei, ah, maneiro. E a vaca fumando na hora de abrir a porta. Caralho, eu tirei um print e agora isso é a proteção de tela do meu computador, porque eu achei muito legal aquela cena. A vaca fumando e eles quebrando a segurança do cofre. Quando o Nick e os outros cortam a cerca que eles passam, e aí tem ele em duas botas, assim, que ele encontra, e aí quando ele vai subindo, só tem as duas botas. Quem foi que deixou essas botas ali, do nada? E depois foi uma briga, aí eles sai na porrada, eles começam a brigar no fundo da piscina, né, cara? No fundo do mar, velho. No fundo do mar, no fundo do mar tem um bar. Com putas e tem tudo. Tem um mar e tem um bartender, velho. E tem uns caras jogando pôquer lá embaixo. E tem a porra do salão todo, até as dançarinas também tem. O bartender quebra uma garrafa de uísque na cabeça do vilão, velho. Aí ele bota um chapéu e sai fora. É. Quando eles chegam pra resgatar o doutor, que entram no calabouço lá, e o cara tá tirando com a colherzinha assim a areia, sim, o barro, muito bom. O barro. E aí ele fala assim, puxa, mais umas 5 horas e eu teria terminado meu túnel. Aí o Val Kilmer bota a cabeça assim, e aí é tipo o túnel que liga, sei lá, a ilha de Manhattan, não sei aonde lá. Ia ser um túnel gigante, assim, mega construção, assim, toda arrumada. E aí ele fala assim, bom trabalho, hein? Vocês estão pulando a cena que ele sai da água e a mulher tá na moto procurando ele. Aí quando ele sai da água, ela vê ele saindo da água e ela faz assim, ela... Nick! Velho, os peitos dela começam a brilhar e faz aquele barulho isso, assim... Uou. Sabe os bicos do peito quando fica durinho assim? Sabe? Fica uou. Fica vermelhão. Fica vermelhão, velho. E ela vem de garupa na moto com o Nick. Aí ela, tipo, na garupa, quando ela vê o pai dele, ela... Pai! Ela pega o Nick e joga no chão. Ele... Ai! É isso mesmo. Ai, cara, e aí o filme acaba, velho. Não, acaba do melhor jeito possível, cara. Sério, não tem como um filme terminar mais epicamente do que esse. Ela fala, ah, Nick, você vai comigo, não sei o que, vamos ficar juntos, sim. Aí eles resolvem, né, ficar juntos. O pai fica felizão, E aí ela vai se despedir dos companheiros ali da resistência, né? Aí ela se despede, oh, déjà vu, obrigado, você, nunca vamos esquecer de você, não sei o que e tal. Aí você, mousse de chocolate, você também, obrigado. Duquoa, você, obrigado e tal. Espantalho, obrigado. Aí, então, vai ter um espantalho do Mágico de Oz. Ela dá um abraço. Eu nunca vou me esquecer de você. Aí é o espantalho, mó tristão, assim. Aí ela entra no avião, o avião decola e fim. E the end. Acabou. Perfeito. Melhorar a estrada. Não podemos esperar mais. Temos que decolar agora. Eu não vou partir sem a minha filha. Escute, meu chapa. Em poucos minutos o dia vai clarear e nós seremos mira fácil para as armas deles. Espere. Lá estão eles. Papai! Graças a Deus está salvo. Minha querida, como eu temi que nunca mais te visse. Eu tenho tanto orgulho de você, minha amada. Por favor, terão muito tempo para conversar no avião. É melhor se apressar agora. Ai, eu não posso embarcar nesse voo. Mas Hillary... Não, pai. Precisam de mim aqui. Porque enquanto houver um homem dominado pelo braço de ferro da opressão, enquanto houver uma criança sequer chorando na noite ou um ator que possa ser eleito presidente, temos que continuar a luta. Não, Hillary. É muito perigoso na Alemanha para você agora. Sim. Vá com o Nick. Não se preocupe conosco. Vamos ouvir músicas dele na voz da América. Vamos ouvir no coração das pessoas e nos elevadores por toda a parte. E quando isto acontecer, saberemos que não estamos sozinhos na nossa luta. Eles estão certos, Hillary. E quando chegarmos à América... Quem sabe o que acontecerá então? Vai acabar tudo bem. As coisas mudam. As pessoas mudam. Os cortes de cabelo mudam. Hillary, eu quero que você fique comigo. As taxas de overnight flutuam. Quem sabe? Você não quer vir comigo? Se não quer, diga. Diga agora. Querer? Querer? Mas eu quero mais do que tudo. Me leva. Me leva com você. Adeus, mousse de chocolate. Eu nunca vou te esquecer. Adeus, Duquoa. Cuide-se bem. Adeus, déjà vu. Vou sempre me lembrar de você. Ai, vou morrer de saudades de você, espantalho. Escreve aí no chat pra mim. Mas escreve no meu, retardado. Não escreve no deles, não. Claro, né, ô... Ah, tá. Desculpa. Ei, eu posso mandar um beijo pra um fã meu? Não, pode não. Caralho. Oi, vamos lá. 3, 2, 1, valendo. Eu nunca fiz isso ao vivo. Olha os bastidores. Eu nunca fiz isso ao vivo. Isso. Não, os bastidores de Jurassic é sozinho. Que tem pra gravar aí hoje, mano? Os bastidores sozinho. Vamos lá, vai. 3, 2, 1, valendo. Antes de iniciarmos os trabalhos deste programa propriamente dito, Yasmin, você quer mandar um beijo pra alguém? Pô, que você falou? O Miotti. Eu deixo. O mousse de chocolate não deixou, mas eu deixo. Pode falar. Eu queria mandar um beijo pra um dos meus fãs, porque enfim, eu tenho milhões. Tá vendo porque eu falei pra não deixar? É porque os teus fãs, Yasmin, eu vou te explicar uma coisa. É tudo uma cambada de virgem que acha que realmente um dia vão pegar você. Então, não, assim... cara, é uma galera divertida que me pede conselhos sobre jogos e música. Jogos e música de quê? Conselho de quê? Tu não joga nada? Ah, tá. Ah, eu sou gamer, eu jogo Pokémon. Não, eu sou uma jogadora casual que grita muito e chora quando perde. Tá vendo, internet? É esse tipo de merda que vocês ficam alimentando, olha aí, ó. Criamos um monstro, cara. Isso. Não, criamos porra nenhuma, porque do jeito que vem eu mato. Quer ver? Eu mato, eu queimo com fogo, como diz a internet. Que é isso, meu povo? Eu tenho 0,5% das mentions do Tourinho. Eu tô é longe. Não, o Tourinho ele acha que ele tem mention. Ele confunde timeline com mention, entendeu? Aí quando ele abre timeline tem 200, aí tem 200 tweets, ele acha que é mention. Mas vamos voltar ao filme. Tops! Ei, eu não mandei. Ah, tá, desculpa. Ah, você não mandou, não, tá, perdão. Vai lá, manda. Beijo, Marlon Henrique. Ei, pronto. Marlon Cabo. Henrique. Bom nome da criatura. Puta que me pariu. Marlon Henrique. Teve uma temporada. Que tristeza, velho. Isso é muito, sério. Coitado. Pô, mas o carro era maneiro. O carro era maneiro, mas porra, né? Pô, e daí? O cara já foi o Batman, velho, porra. Que já foi o Batman com mamilos, grandes merda. Não, o cara é o Batman. Pra mim, o melhor Batman de todos os tempos é o Val Kilmer. Batman com mamilos e um hobby que usava gloss pra se proteger da era venenosa. Ah, vai tomar no olho teu cu, gordo. Porra, vai se fuder, velho. Ah, porra, vai tomar no olho. O melhor Batman de todos os tempos foi o Val Kilmer, entendeu? Tu volta pro Top 5 e eu vou te derrubar essa merda. E o melhor Bruce Volta Wayne foi o George Clooney. Se juntasse os dois, ia ser uma beleza. Ia ser uma porra louca. Ia ser ótimo. Me ótimo. Me ótimo. O que a gente faz, né? Mas pode dizer uma coisa aqui que eu acho? Lá vai. Eu gosto daquele terceiro Batman. É, eu sabia, Miote. Eu tinha certeza que ia falar merda. É o terceiro Batman. É o mais gay, lá. Yasmin. É o mais gay. Ah. É o mais gay. É o quarto. É... Não, é o mais gay. É aquele que tem a porra da Era Venenosa. Eu entendeu? E não, eles então usam não gloss. Eu vou falar daquele jeito que todo mundo gosta. Eles usam gloss pra se proteger. Quem diz que todo mundo gosta dessa porra? Quando eu falo assim, todas as pessoas me elogiam no Facebook. Tá bom. São duas coisas que acontecem no Facebook comigo. As pessoas me elogiando quando eu faço isso e eles perguntando se eu tenho algum endereço de alguma piranha pra ficar conversando com eles putaria no Facebook. Olha só. É. Enfim, vamos voltar pro Top Secrets, que esse programa tá tão anárquico quanto o filme. É verdade. Quem é a meninazinha, hein? Pois é, quem é? Ninguém sabe. O nome dela é Lucy Guthridge. E segundo o Miote, rolou peitinho no Google. Querem ver? No Google? Querem ver? Eu quero. Eu quero, manda aí. Bota aí. Vamos falando aqui. E eu posso só falar uma coisa? Eu quero que comam o meu cu, mas eu tenho certeza que todas as propagandas da Axe foram baseadas nesse filme. Mas o que que deve ao teu cu com isso? É uma expressão, Calaveira, Ave Maria. Tem que botar uma polêmica, Calaveira, no tudo que fala, é isso aí. Assim, a gente contratou ela pra isso, velho. Não, sim, claro, porque eu não tinha entendido. A gente contratou ela pra isso, véio. Vocês estão perdendo foco, eu estou falando de propagandas da Axe. O Miote é que botou um par de peitos aqui lindos na minha frente. Aí eu meio que me distraí. Eu, hã? O que é que estão falando aqui? Miote, ele fica mandando. Internet, quando a gente tá gravando, Miote ele fica buscando putaria das atrizes, botando, tipo, no Skype, entendeu? É, Miote. E isso é o quê? Na casa dela? Não. É né? Filme? Deve ser algum outro filme aí. É, na casa do Miote, se duvidar. Daqui a pouco eu vou fazer. É minha casa aqui. Peguei ela. Ah, não duvido? O Miote pegou todo mundo. O Miote? É. Miote é Nick Rivers. É. Cara, o HD fode as pessoas, cara. Porque eu sempre achei essa atriz bonita. Mas, velho, ela em HD, ela tá feia pra caralho. Ela só tem um corpão, né? E peitos que desafiam a gravidade. Eu não acho ela tão feia, não. Eu acho ela... Ah, eu acho ela estranha. Tá a cara meio manchada. Agora eu vou fazer a pergunta que todos... Eu fui fazer a pergunta que todos os fãs da Yasmin estão pensando nesse momento. Yasmin! Ah, meu Deus. Seus peitos desafiam a gravidade? Um dia foi assim. Hoje não mais. Olha aí, fãs da Yasmin. Eu estou escutando a comunidade da internet fazer assim. Oh. Mas é a vida, tem quem gosta. Dá pra apertar ainda, um monte. Aí a comunidade de agora. Yeah. Que pariu. Internéticos, acreditem. Não é mentira. A esposa do Bruno é bailarina. E eu ia fazer um comentário agora, mas eu não vou fazer. Eu não posso fazer, né, Miote? Qual é o comentário? Espacate. É bom, cara. Tu tá com inveja. Não era isso não. Depois eu te explico, hein, off. Eu não vou fazer isso não, porque né, entra sacanagem. Eu eu chorei quando eu fui ver a Pequena Sereia na Disney. Mas desse jeito assim, descabelada? Mas peraí, peraí. Desse jeito. Você chorou desse jeito por causa da Pequena Sereia ou porque você viu os peitos da Pequena Sereia? Não, por causa da Pequena Sereia, porque ela é minha princesa favorita. Eu comecei a chorar. Ah, oh, no, you're my favorite princess, I love you. Ah, eu pintei meu cabelo só por causa dela, tá, meu povo? Só por Você tá ligada isso. Que você não precisava falar inglês na hora, né? Ah, mas eu saí, assim. Ela começou a conversar comigo, falei altas horas. I said depois... it, you bitch. Come on, I fuck you now. Come on, you bitch. Não, cara, é a Disney. Tipo assim, coisas que meu namorado fala. Ah, eu não quero que você vá, eu vou morrer de ciúme. Meu cara, ninguém sente vontade de dar na Disney. Tipo, é uma coisa que ninguém vai fazer, nunca. Não, mas uma coisa que eu acho que você tá certo, que você fala e assim, eu concordo com você, você já falou isso outras vezes. Glee é um problema sério, cara, porque realmente toda vez que eu assisto me dá uma vontade louca de dar a bunda, velho. Não sei o que, que é. Eu falei pra vocês, cara. Cara, é inacreditável, eu falei. Velho. Sério. Eu falei. É sério. Cara, começa a assistir, começa a ver uma coceira. Eu falei, não, é melhor desligar essa porra. Nossa, o cara é uma rola. É. Eu falo assim, aí eu mudo e passa. É porque é muito gay, Glee. É muito gay. É mesmo. Só vi uma vez pra nunca mais. Tu viu, Miotti? Uma vez eu vi o episódio. Todo? Todo. Então tudo já deu cu. Eu vi a primeira temporada todinha. Aí ela já deu mesmo. Aí a Esmeralda já tá pra cá. Meu Deus. Na boa, Interneticos. Esse é um dos nossos filmes mais prediletos e favoritos. Entenderam agora porque que a gente é assim? É, não. Esse filme define o caráter de uma pessoa. Define, velho. Cara. E define também que a gente ia saber que os bezerros dão umas mamadas bem gostosas, não é, né? Opa! Tamo aí na fila. Que isso? Olha, eu esperaria isso do Miotti, não de você, viu? É, eu tô andando muito bem. Você levaria uma mamada de um bezerro? Não, bezerro não. Da vaca, com Bruno. Como é que é? Isso aí com o Bruno, com Ah, tá. Ah, com algumas, umas vacas aí que tudo eu entendi bem. Você falar só do Bruno. Eu falei, eita! Não, só das bezerras, né, Miotti? É, isso aí daqui, até que dá. Eu adoro eita. Quando o Miotti paga assim de comedor. Adoro. Mas ele tem cacife, né, meu chapa? Não é qualquer um, não. Eita! Agora Nossa é hora, hein? Nossa senhora, mas eu não sabia que você tinha virado golpista do Miotti, não. É, pois é, agora explica. Falei, desculpa, não. Qual é essa potência toda que esse homem tem? Pelo que ele me conta, eu acho que ele come mais gente do que o... Esqueci o nome da criatura, agora a piada Julio não vai Iglesias. Fazer sentido. O Julio Iglesias. Pronto. Mas você tem que entender, você tem que entender que o Miotti vai no programa dos outros e fala que quem fez o Jurassic Cast foi ele, quem deixou o céu azul foi ele. O Miotti tem esse estevaneio. O Miotti, ele já me contou que ele já comeu mais mulher que o Fábio Júnior. Já. Pronto. Inclusive, ele comeu uma mulher que estava dando pro Fábio Júnior na hora. Ele foi engatando o Fábio Júnior. Né, Miotti? Tá, chegou pra gravar, né? Eu acho engraçado. Agora eu vou falar. Acho engraçado que o Miotti... Ele, quando grava o podcast, é todo, isso. Né? Fica todo envergonhadinho. Mas quando me encontra no Twitter, no G-Talk, vem me contar todos os podres, isso. Né? Agora aqui tá todo podre aqui. Pudico. Ah, mas é, aqui que você aqui tem que contar. Tem que contar, tá, aqui que dá audiência. Uh-huh. Isso. Vamos contar a nova, mesmo? Não, já contei muita coisa aqui. Conta aquela, Médio. Eu acho que na semana que vem, no próximo gravação, dá pra contar coisa. Você tem uma história com um mousse de chocolate, não tem? Vamos parar de gravar, pô. Não, agora eu quero saber, pô. Eu também. Sobe a música e sobe a lareira. Bam, a la bam, boom.